9030, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, 021, 1186, dúzia, bom voo, 90, 30. Para o táxi do voo 9607, Altena Galeão, 3:40, 1075 a bordo. Voo 9607, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 286, obrigado. Além decola, vento 160 com 5 nós, 903 anos. Já é claro o ingresso, Bravo Curis. Informe a autonomia e o tempo de voo. Autorizado, reporta táxi. 5514. Boa noite, 97 totalmente pronto no 3. Bota o rapaz aí pra ela. 5.000 para 4.000, 3.8, 5.9 3.8, 5.9, desça para 2.000 pés, ajuste 9.0.2.1, autorizado, final é reposta estabilizado. 2.000, 1.021, não autorizado, LS é quase estabilizado. Rota 3.8.5.9. Ali mantém, 607. Pro Recife, frequência 1288, alternativa 1260. Chama Recife agora, 1288, 1260, 3597. Muito obrigado, bom dia, uma ótima semana. Bom dia, bom. Obrigado. Papá, Mike, Juliette, Romeu, bom dia. Informação em curso a Golf, confirma o local de sobrevoo. Decolou 55, controle 1208. Bom dia, obrigado. Via Litoral. Estão autorizados Salvador, Salvador. O sobrevoo no subúrbio, 500 pés, em coordenação com a torre decola, comprou a norte, pista 17, o controle operando em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia, e aciona 0115 no transponder do Mike Juliette Romeu. Gol no 607, livre de decolar, 170 graus, 04 nós. Livre de decolar, está 10, gol no 607. 02 na BATA, acionamento, táxi, decolagem, torre, agora transfere. E o ajuste 1021, um bom voo, Mike Juliette Romeu. Quatro a bordo, 3:20 de alternativa, alterna Recife, para o táxi, táxi 3. Trip 55 no 4, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, ajuste 1021, trip 5514, obrigado. Meu Índia November Alfa, bom dia, confirma o local de sobrevoo. Então, autorizado Salvador, Salvador, TGL em Vera Cruz, o nome o PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia, e aciona o padrão 0171 no Índia November Alfa. Meu nome é 07, contato radar, sul para 360, saída da El, Leda Bridge. 360, da El, Leda Bridge, o nome é 07. Direto, parte 4, 2 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre, 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. 7, 1, 5, chame centro Recife, 1288, alterna 260. 7, Recife, 1288, 260, voa no 7, 1, 5, grande. Estabilizado no LSX, Delta 3859. 3859, chame torre, 1, 8, decimal 6. 2186, Delta 3859. Salvador, bom dia, tá 3859, 2 milhas do Índia Serra. O trip ali em decola sem parada, via Charlie? Sim, Rolando. 165 nós ali em decola a partir da Charlie. 5-4. O TAN 3859, fonte de aproximação, aguarde pista livre. Aguardando o TAN 3859. Bravo que o Whisky reporte alinhado e pronto para a decolagem. Livre Chame Tax, Índia November Alpha, livre acionar Chame Tax. O TAN 3859 autorizado pouso na pista 10, vento 160 graus 05 nós. Pouso autorizado, pista 10, TAN 3859. Mike, Juliette Romeu, ciente, chame para a decolagem. Trip 5514, decolou. Decolado às 10 horas, Zulu, em ponto. Chame o controle em 208, bom voo. Obrigado. Trip 5514, cumprindo o perfil da PUC, chamo. 4, contato radar, sul para 190, saída PUCA. 190, saída PUCA. 19030, chame centro Recife, frequência 2685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2545,

Mike 7 Romeo autorizado. Autorizado por você, onda presente, Mike 7 Romeo. Salvador, bom dia, tá 3859. Táxi AV Alfa, Juliette, remota 104, pátio principal. Alfa, Juliette, remota 104, pátio principal, tá 3859. Eu vou 897, alinhar e manter. Bravo Kilo Whisky, decolando ao 03, curvando à esquerda para agilizar aqui o cruzamento do campo, chame cruzamento efetuado aguardando transferência. Desingressar na perna contra o vento. Você pode cruzar agora, ok? Precisar do cruzamento aqui do campo agora. Inicialmente estamos no rumo norte, aguardando o pro de buraquinho, ok? O 1607, chame seu 3251, alterna 3325. 351, 3325, 105, obrigado. Mantenha o rumo norte, como instruído, aguardando o pro de buraquinho, ok? Negócio de transferência. ...97, livre de decolar, 150 com 5 mais. Decolagem, boa noite, né? American 980. American 980, go ahead. Yeah, just like to put our clearance on request up to receive their please. American 980, clear to receive flight level 390 via upper whiskey 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka departure and Caju transition. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 5062. Afghanistan, clear to receive the upper Whiskey 58 flight level 390 left for now. Take a departure, Kaiju transition 120.85062 on this block, American 980, thank you. Gate 11, report ready for snap and push, American 980. Bravo, Quilisco, no meu pé, no corredor forte. Paulo Salvador, bom dia, Altar 3290, change da Gol para Recife 330. São 3890 e está ciente do fechamento da pista aos 1026, de acordo com o Nota. Copia a informação? Copiei, estou ciente do fechamento da pista. Ciente. Autorizado então Recife, nível 330, via Perisque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5060 no transponder. Autorizado Recife 330, via Perisque 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 120.8 é o controle, 5060 no transponder, 3290. Correto, remoto 1-3, chama pronto para o estacionamento, então 3890. Vai chamar para o estacionamento, 3290. TAM 3153, bom dia, informação em curso hotel. Elas confirmam se está ciente do fechamento da pista 1028 aos 1026, de acordo com o Notam. Afirmativo. Ciente, autorizado então Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5061 no transponder. Ciente, autorizado 380 Galeão, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Bridge, depois rota do plano, controle 208.5061. 3153. Correto, no portão 8, chama pronto para o inspecionamento, então 3153. Vamos chamar já, obrigado. São 3890 na escuta? 3890 na escuta. É, você tem um estimado aí para iniciar o pushback? Ainda não. Ok, eu tô questionando isso porque tem as três aeronaves estão aqui no solo, estão justamente nesse setor aí, no setor sul do terminal, ok? Às 10h26 a pista vai fechar, independente de se a aeronave já puxou ou não. E como tem três aeronaves justamente nesse setor, só poderá ser feito pushback um por vez, ok? Eu quero ter mais ou menos a ideia de quem será o primeiro para tentar agilizar aí o máximo. Ah, ok. Ok. Só aconselho o senhor tentar agilizar o máximo possível aí do procedimento interno, ok? Beleza, sem paz. Obrigado. Então, 3153, solo. Na escuta, 3153. Só estamos aguardando o alterador do FING, campeão. Ah, ok, então. American 980. Também? American 980. American 980 is over the ground. I've got American 990, are we trying to call us? Yeah, please confirm estimate for starting up and pushback. In just a couple of minutes, 5 minutes or so. Okay, thanks. Thank you. Olá, os 10, chama o controle 208, Índia November Alpha. Chamará o controle 1208, Índia November Alpha. Não vai manter sobrevoo no subúrbio. Gente, mas eu chamo. bom dia, é o Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado da 17 na sua escuda. Papa Romeo, Índia November Alpha, 1000 pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reporte na Farol da Barra, Índia November Alpha. Solução 3153, pushback, acionamento no 01. Autorizado, reporta ataque, são 3153. Reporta ataque, 3153. Now ground American 9980, we're ready for a startup and push, please. Please to startup and push, report ready for taxi, American 980. Okay, ready for, okay, clear for startup and push, thank you. No 4, chame Centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. Um 2685, 12545. Obrigado, senhor, um bom dia. Bom dia, bom voo. Faro, táxi Jota 3153 com 143 a bordo, 13h40, Campinas. Então, 3153, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 18,6. Obrigado, boa semana. Com informação até o confere, só um instante, cópia, confirma apenas o pátio que encontra-se. Só um instantinho para cópia, o eco pelo eco. Alinhado e decolado, 10, 160 graus, 03 nós. Soltão 3153. Eco na escuta. Apenas confirmando a rota, prossegue direto Lençóis e após prossegue Barreiras e, após, e em Barreiras modifica o nível para o 085, confirma. Eu não lembro, eu quero fazer totalmente em Veracruz. Afirmativo, totalmente em Veracruz. Gente, frequência livre para coordenação, não acesso bem forte. O 3890 vai aguardar o início do táxi do América, ok? O Nami escuta. Aguardar o início do táxi do América, escuta, 3890. O 3890 está totalmente pronto, pushback, confirme. Afirma totalmente. Falcon 990, we're ready for taxi, please. Marca 90, taxi via Main Napalm, after taxi Indian Alpha, to hold point 1810. Hold point tower 118, decimal 6, QNH 1021, o América 980. Alright, India Alpha understands, then over to Tower, American 980. Expedite your attacks, okay, you American 980. Okay, we'll expedite. O TAM 3890, após o Boeing do América, agilizando na medida do possível.